Uma questão que neste momento é inevitável, que é a questão que assola todo o mundo, portanto a questão da pandemia ou possível pandemia relativa ao coronavírus e portanto o meu pedido de esclarecimento era no sentido de perceber aquilo que o Executivo já fez ou pretende fazer quanto a esta questão. Portanto, sabermos que de facto há uma preocupação com o bem-estar da população e gostaria de saber se efetivamente já foi tomada alguma posição.